sua voz a falar do seu amor. Sinto renascer em minha emoção e uma paz se faz brotar, invadindo o meu ser ao ouvir o som da voz do coração que até hoje prevalece em nossas vidas e alimenta cada instante a nossa união, e é pra nós a maior bênção que Deus já nos deu, um do outro ter o amor que é a voz do coração. Se ouve a voz do coração.